amigo, sei quem é preso morto. Eu sei que é quer colar pra surfar no hype dos outros. Criança, eu queria os palcos, a passarela. Sempre foi meu foco, não sou eu e outra parada. Agora nos palcos me chamo Lua Zanella. E aquela criança se sente realizada. Moro aqui desde que eu nasci. Nessa monarquia a coroa é minha. Não se atreva a tocar em mim. Nesse bairro eu sou a rainha. Moro aqui desde que eu nasci. Nessa monarquia a coroa é minha. Não se atreva a tocar em mim. Nesse bairro eu sou a rainha. Rainha do bairro, se precisa dar esparro. Carregando o seu cigarro, se precisa.